tempo se passou, foi bom pra mim, me fez mudar. Hoje tudo faz sentido, estou pronto pra te amar. Muito tempo se passou, foi bom pra mim, me fez mudar. Hoje tudo faz sentido, estou pronto pra te amar. Hoje enfim eu percebi o quanto sou infeliz sem o seu amor. A imaturidade faz agirmos sem pensar, nos leva a errar. Infelizmente outra vez eu me precipitei e não te escutei, não, não, não, não, não. Agora pode até ser que seja tarde demais, mas enfim eu mudei. Muito tempo se passou, foi bom pra mim, me fez mudar. Hoje tudo faz sentido, estou pronto pra te amar. Muito tempo se passou, foi bom pra mim, me fez mudar. Hoje tudo faz sentido, estou pronto pra te amar. Sua ausência me obrigou a parar pra refletir e me fez entender o quanto fui incapaz de também me dedicar a você, me entregar. A voz da razão, após muita reflexão, me fez te procurar. Fez meu amor aflorar. Eu preciso te provar que também posso te amar. Muito tempo se passou, foi bom pra mim, me fez mudar. Hoje tudo faz sentido, estou pronto pra te amar. Muito tempo se passou, foi bom pra mim, me fez mudar. Me dizer se você vai aceitar, se ainda me ama e se podemos recomeçar. Sei que será difícil esquecer o que passou. Apenas dê uma outra chance pra nós, amor.